Aquilo na parede é um cão. Não é, não. É só a sombra das mãos, numa luz no meio da escuridão. O que vais agora representar? Uma galinha. Posso ajudar? Cocorococó, como a gente se entretinha. Queres ver-me fazer um pato? Ei, isso mais parece um gato. Nada disso, não seja chato. Nunca faltava a imaginação, nas brincadeiras que ao serão, eu tinha com os meus irmãos. Owen.